o Kiki, aqui é o LP e esse podcast é mais louco que o Batman. Amém. Konbanwa, minasan. Kantomo desu. Quem ri por último? Ri, hue, hue, hue, BR. Eu sou o anti-herói. Eu só sigo os meus próprios interesses. E fazer esse cast é um deles. É só quem fala é o caos. E é como se fosse a primeira vez. Parece que é um cast de romance. Gente, não é um cast de romance. É um, a gente vai falar sobre o Batman vs Superman, mas focado mais pro mundo de si. Pro lado do Batman. Mais pro lado do Batman. Né? Lógico. Lógico. E nós definiremos o nosso lado, algumas das coisas assim. E também falaremos Batman. O porquê da Batman, DC Batman. Ter demorado tanto tempo pra lançar os seus filmes. Tipo, um tempo de 8 anos que ela tem pra lançar o seu universo. Então, segue a vinheta aí. Vamos lá, a gente segue o nosso fluxo aqui, como o anti-herói estava cantando agora há pouco. Sim, ele escuta funk, gente, pode crucificar ele. Só se for dar safada no meu prédio, porque esse carinha aqui. E a gente vai falando aqui sobre os filmes que a DC vai lançar este ano de 2016. E a gente segue com Batman vs Superman. Como vocês sabem, o Batman vs Superman é a continuação do filme do Homem de Aço, que aconteceu há um tempo. Superman deixou um pouco mais... algo destruiu a cidade, como se... Superman ficou fraco. Não. que foi o isso, cara? Foi mal. Me empolguei. E aí o Superman destrói a... O Superman destrói toda a cidade, o Batman aparece como uma empreiteira, né, pra reconstruir a cidade. E aí o Batman vem pra botar o Superman no lugar. E se você já assistiu o trailer do filme, praticamente você já assistiu o filme inteiro. E, infelizmente o trailer resumiu demais o filme, praticamente mostra tudo do que vai acontecer no filme no trailer. É algo que me deixou um pouco decepcionado. Que dó. Triste, muito triste isso, cara. E também temos em 2016 Esquadrão Suicida. Pra mim é o filme que eu tô mais esperando. Sabe? Tipo, não sei qual dos dois vocês estão mais esperando, mas Esquadrão Suicida pra mim é o filme que. Especialmente pra ver a atuação daquela atriz. Que faz a... Qual o nome Arlequina. Dela? Arlequina. Arlequina, isso. Diz o nome dela. Ah, que faz a Arlequina. É, Margot Robbie. Sensacional, tem uma foto do Coringa. Dela? Ela e o Coringa. Só que ela não ficou louca. Né? Ela tá o Coringa de camiseta de Coringa. Força. Camiseta de força e ela conversando com o Coringa, né? E aí é um processo, vai mostrar o processo. O bom do Esquadrão Suicida é que vai mostrar o processo de como o Coringa conseguiu deixar ela retardada, né? Eu achei. Será que vai mostrar o Coringa matando o Robin? Então, dizem que o cara que ele tá matando com o pé de cabra lá. Não com o cara que tá matando com o pé de cabra, mas é que os dentes do Coringa são todos de metais, né? Então, ali naquele filme, o Batman o Coringa já deve ter matado o Robin, né? Então, aquele dente de metal foi de tanto que o Coringa apanhou do Batman, ele ficou sem nenhum dente. Do you bleed? You will. E, pra começar a sequência aí de 2017, vai ter o lançamento da Mulher Maravilha e da Liga da Justiça. Você que tá acostumado aí com aquele desenho do SBT, nostálgico. Ctrl C, Ctrl V. Pra assistir Antes da escola você assistia ele? Antes ou depois, né? Eu via depois. É, antes ou depois, né? Também tinha o do X-Men lá também, que era muito louco, o Evolution. Mas o que esperar desses filmes? Será que a Liga da Justiça vai... A DC vai fazer um filme bem fiel aos seus próprios quadrinhos? Será que é isso que a gente pode esperar dela ou ela vai inovar? O que ela vai fazer diferente? Tem um pessoal que meio que tá reclamando, né? Do... Já tão meio que chiando dessa Mulher Maravilha. Tipo, eu até agora não vi nada demais, né? Eu já vi muitos podcasts falando sobre que ela é meio sem sal, meio sem açúcar, meio, sabe, tipo, meio eu acho que sem graça. Os caras não tem que fazer, mano. Os caras querem ficar argumentando, arrumando picuinha, tá ligado, mano? Pra mim tá fera demais, mano. É, eu achei muito bom também a adaptação dela, pelo menos no trailer do Batman vs Superman. Ela, na conversa dela com o Bruce, é muito cabuloso. Acho que vai ser uma das cenas mais da hora do filme, que é os dois dançando e ao mesmo tempo lembrou bastante, sabe o quê? Aquele filme da Angelina Jolie com o Brad Pitt, Senhor Smith, que os dois estão vivem, sabe, tipo, conversando, mas um tá sempre com o pé atrás do outro, sabe? Ah, tipo, isso daqui, tipo, então o Batman do Nolan, o último Batman, isso, ele junto isso, com a Mulher-Gato. Mulher-Gato, vai ser mais ou menos assim, a Mulher-Maravilha com ele, entendeu? Eu acho que o pessoal também pensa em Mulher-Maravilha, tipo a Megan Fox, assim, tá ligado? Acho que eles pensam que, tipo assim, que a Mulher-Maravilha, com o decorrer do tempo, ela perdeu o propósito que ela foi feita, né? Ela, pra mostrar que uma mulher, ela pode ser forte. Só que com o tempo foi considerado um símbolo totalmente sexual, né? Foi totalmente um símbolo Inclusive, sexual. Inclusive, a Mulher Maravilha foi a primeira heroína da DC Comics. Isso. E eles querem trazer esse rosto, sabe, feminino de volta para os conceitos, sabe, de antigamente, sabe, das raízes que a Mulher Maravilha realmente foi feita. Então, acho que isso o pessoal meio que tá meio equivocado ainda de reclamar, sabe, dela e tudo mais. Eu acho a gente vive em novos tempos, né? Em tempos em que o feminismo tá em alta aí, o pessoal, as mulheres principalmente, querem o respeito, que é devido a elas, né, mano? É, isso... isso é um filme que se adapta a isso, comunica com isso. Isso vai de acordo com que... não, a gente pode chegar a um lado mais, tipo, do que uma mulher de verdade ela pretende. Então esse filme vai ser bem focado, porque ao mesmo tempo que a Mulher Maravilha, ela luta contra ela é a favor das Amazonas, de que as mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens, que elas fazem as mesmas coisas que os homens. Ela também olha para os homens e ela observa que não dá pra gente viver sem eles, entendeu? Ela tenta ser a balança entre o nosso mundo e as Amazonas. Então eu acho que vai ser uma boa esse filme mesmo, por esse mundo que a gente tá hoje em dia, pelo mimimi que tá tendo neste mundo. Então acho que vai ser um belo filme pra contraposto, sabe, pra ser uma balança. É, mostrar que a mulher tem a sua beleza e que o homem também tem a sua, cada um tem seu papel na sociedade, isso, né? É uma... faz sentido. Eu não sei qual é a beleza do homem ainda, mas a gente vai tentando procurar. A gente sempre suspeita, a gente tá falando da beleza dos homens. E lembrando que... gay... esqueci o que eu ia falar, mas continuo. Parabéns. Então, e uma coisa que a gente se pergunta também é por que que a Liga da Justiça vai ser lançada em 2017, sendo que na sequência serão lançados outros filmes específicos dos heróis. Que é porque dizer... é um trailer, vai lançar um trailer em 2017 que vai contar todos os spoilers. Só pode. Não é um filme, vai lançar um trailer. Pensa na situação, vai lançar um filme de cada herói. E aí, só que antes vai ter o da Liga da Justiça. Vão ser os mesmos heróis na Liga da Justiça? Os outros que vão fazer depois vão ser heróis diferentes? Ou a dublagem vai ser diferente? São todas situações que fazem você pensar na qualidade do filme. Eu acho que eles quiseram imitar a Marvel. A Marvel tá fazendo Guerra Civil sem ter nenhum herói. Não, mas a Marvel, calma. A Marvel, ela tá feito. A Marvel, ela construiu algo bem sólido. Então ela pode enfiar algum herói lá na hora que ela quiser. Pessoal, não vamos confundir os universos aí e voltar pro DC aí, mano. Eu só queria dar um exemplo. A Marvel, ela apresentou pra você primeiro Capitão América, apresentou um filme do Thor, um filme do Homem de Ferro, e depois que você já tinha os três principais, do Hulk também, depois que você tinha alguns principais já, ela veio, boom, jogou pra você na sua cara, Vingadores, entendeu? Exatamente, e com aí, todos eles juntos, tá, beleza, a gente vem com Man of Steel, Homem de Aço, depois a gente vem Batman vs Superman, que introduz o Batman e a Mulher Maravilha, e alguns heróis já vão, parece que alguns heróis já serão introduzidos em Batman vs Superman, parece que tá confirmado o Aquaman, tá confirmado, Flash parece que tá confirmado, Cyborg tá confirmado, são alguns heróis que já estão confirmados no filme, e por isso que vão ser meio que já introduzidos na Liga, por isso que vai ser meio introduzido na Liga da Justiça. Pode parecer meio estranho, entendeu? Mas é a maneira como a DC olhou isso daí. Então, meio... Tem algumas saídas pra isso, né? Uma introdução meio... pode ser um pouco pobre, ou pode fazer tipo Homem-Aranha 2 espetacular lá. Joga o rino no final do filme e já era. Meio que ela quis dizer o seguinte, que a Liga, que o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha vão ser a trindade da DC, eles vão ser os protagonistas e os demais heróis vão ser coadjuvantes, vão ser tipo o arqueiro, o pessoal lá meio que tá pra morrer no filme dos Vingadores, entendeu? E eu acho que é mais ou menos isso que a Liga da Justiça tá mais focada, eu acho. E vamos agora falar de Flash e Aquaman pra 2018, né? Isso. Flash eu não assisti muito, não vi muita coisa, mas o Aquaman, só de ser com aquele cara do Game of Thrones, eu acho que vai ser da hora, hein? Acho que ele é um bom personagem e acho que ele entra bastante no papel ali de Aquaman. A hora que eu assisti o Game of Thrones, os primeiros capítulos, eu já vi que, tipo assim, que ele tinha um perfil ali pra ser um herói ali, cara. Mais ou menos, né? Porque ele também fez Conan e parece que foi uma bosta o filme do Conan. Então, tipo, parece que quando ele não fala, ele vai bem. E no Game of Thrones ele não fala, né? Se ele só fazer mímica, tá de boa já. Porque ele vai estar debaixo d'água, né? Então as chances dele falar vão ser bem pequenas, né? Então, tipo, telepatia mais, né? Então, os filmes da DC estão realmente uma incógnita, né? Porque esse ator, o Jason Momoa, esse cara, ele fez realmente um bom Khal Drogo, só que ele foi um péssimo Conan, cara. Sabe, tipo, sem muito escrúpulo, assim, tudo mais. E eu acho que... Eu não sei, porque o Aquaman, ele sempre foi zoado, né? Eu nunca gostei do Aquaman, mano. Eu acho que o Aquaman mais legalzinho que eu vi hoje foi Injustice, que é o jogo pra PlayStation 3, do Deuses Entre Nós. Gods Among Us. Isso, esse mesmo. E é um Aquaman muito da hora mesmo, sabe? Tipo, pra mim é o especial mais da hora, é o do Aquaman. E eles estão tentando fazer com que o Aquaman se torne um bom personagem, né? Igual a Marvel tá tentando fazer com seus heróis menores, né? Basicamente tá querendo elevar o que ela tem. Isso, perfeito. E quando você pega, você vê pra 2018, você vê um filme solo do Aquaman, você pensa, cara, o que, que eles vão aprontar? Será que eles vão juntar o mundo terra, o mundo terreno com o mundo aquático? Eles vão pegar só vão focar um filme inteiro debaixo do mar? O que será que eles vão fazer? Será que o Aquaman vai encontrar o Nemo? Brincadeira. Será que ele vai encontrar... A Dory? Não sei, sabe? Tipo, é um filme que, tipo, é realmente... Você fica um ponto de interrogação gigantesco em cima da sua cabeça do que esperar desse filme. Na verdade, você não deve esperar nada do Aquaman. Porque eu acho que é um filme totalmente, tipo... Que você tem que ir com a expectativa menos 10. Porque se ele for 0, você já tá no lucro já. É, o interessante é se eles forem fazer um filme de origem do Aquaman, né? Tem toda a cidade de Atlântida lá e acho que seria interessante. Seria interessante. Um é, bom você pega. Você apresenta os personagens do Liga da Justiça. Né? Ah. É, você apresenta os personagens na Liga, né? E faz as histórias deles de origem, estrutura de flashbacks. Tipo, como o cara chegou na Liga da Justiça e tal. Mas eu já não concordo com o Flash nisso aí, não, cara. Flash eu acho tá... que o que importa é a intenção, né, mano? Do quê? Tô zoando. Aleatório. Olha o botão do handle. E só que, tipo, eu não concordo isso com o Flash. Com o Aquaman pode até ser legal, sabe? Você pegar, você contar a história de Atlântida e depois você colocar, mostrar como a, não sei se na história do Aquaman tem isso, de como a Atlântida saiu do reino terreno pro reino aquático. E depois você mostrar como que ele conseguiu, sabe, comandar a Atlântida, eu acho que seria legal. Ah, mas aí no caso do Flash você tem artifícios pra brincar com isso, né? Pega, por exemplo, o Homem-Aranha. Todo mundo já tá cansado de saber quem foi picado por uma maldita aranha radioativa. Isso, isso. A Marvel, quando fizer o filme dele, não vai fazer um filme de origem. Vai fazer um filme com ele sólido. Só que... o que eles podem fazer com o Flash é isso, mostrar uma primeira aventura dele como era maduro. Parece que com o roteiro do Flash, parece que vai ser isso mesmo, entendeu? Eles vão contar de novo a origem do Flash. Mas até 2018 vai atrair o público. Então, é isso que tá, entendeu? Eu acho que eles deviam usar outro Flash, mas eles vão usar o Barry Allen de novo. Né? O Barry Allen já é um Flash da série. Eles podiam usar outro Flash que a gente não. Ah, mano, eu já discordo já. Eu acho que vai ser muito bem utilizado, porque o pessoal já criou uma identidade com aquele Flash. Mas não vai ser o ator. Não vai ser o mesmo ator. Ah, entendi. Não vai ser. Se usassem a série pra justificar o reinício do Flash. Rebutarem o Flash pela série. Entendeu? Mas aí que tá. Será que o pessoal não vai fazer de novo, mais detalhadamente, assim? É isso que tá, sabe? Você, você conhecer de novo o Dr. Wells, você conhecer de novo a galera, sabe? Tipo, um pessoal então. Que você já tá cansado de ver na série, sabe? E aí você vai pagar caro no ingresso do cinema, porque provavelmente vai estar 99% das salas vão estar em 3D, mas 1% não vai estar. Então, tipo, isso... Aquele 1% é safadão, né? É, aquele 1% não é 3D. É, aí na realidade, pra mim, por exemplo, vai ser interessante, porque eu não assisto a série. É, pra entendeu? Você vai ser interessante, mas pro público é um que assiste formato, a série... Né? Pro público que assiste a série, eu acho que não vai ser legal. É um filme dispensável, eu diria assim, no caso deles. Se eles rebutarem a série, eles conseguem até resgatar esse público. Dar uma outra história pro Flash. Mas dificilmente, cara, eles vão rebutar a série, porque a série tá muito boa. Ah, a série tá sensacional mesmo, cara. A série tá muito boa, então, tipo, é uma série boa da DC. E eu acho que dificilmente eles vão rebutar a série, cara. Mas até lançarem o filme, muita coisa pode mudar. Guerra Civil mudou de Fallen Sun para Civil War. A gente lembra disso. Capitão América começou como Fallen Sun. Há pouquinho anos antes de lançar, mudaram pra Civil War, entendeu? Muita coisa muda. É porque eles viram baita Batman vs Superman, né? Então, tipo, eles tinham que lançar algo, tipo, que é compatível ali. Então, tipo, senão a Marvel ia perder muito. E você vê que é quase ali, é tipo, é um atrás do outro. É, aí não chega a ser um concorrente direto, né? Porque o Guerra Civil tá em outro tempo. É. Não tá disputando ingresso, né? Ele tá lá pra frente, ó. A Marvel tá aqui e DC tá ali. Ah, então... Acho que vai ser bastante interessante, por causa que, tipo assim, o pessoal vai ficar interessado. Pô, que vai sair na Liga da Justiça 2? O que vai ter? Tipo assim, o pessoal vai pensar que da mesma forma vai que a Marvel fez de flashback do próximo filme, vai ter no nos filmes dos heróis, né, mano? Do you bleed? You will. É isso aí, 2019, ano em que teremos Shazam. E Liga da Justiça 2. Shazam! Particularmente, cara, eu conheci o Shazam há pouco tempo, foi naquele lixo de jogo Mortal Kombat vs DC Universe. Mas eu conheci o Shazam. É, eu peguei o jogo, curti o Shazam, aquele carinha que tinha raio do céu. Sabe onde eu conheci o Shazam? Oi. Naquele primeiro filme do Homem-Aranha. Quando ele lança a teia. Ele fala Shazam, vai, né? Shazam! Ele fala mesmo, né? Shazam, agora que eu vi. Ele fala Shazam, velho. Aí eu fui pro... Sério, eu tô falando sério. Eu fui procurar saber. Shazam. Aí eu entendi a referência. Que legal, cara. Olha, viu, gente? GBRcast também é cultura. É, ó, compartilhando universos. Que legal. Mas é isso, eu conheci ele, mano. E na hora eu falei, puta, personagem da hora, velho. Depois eu vi ele no teaser daquele DC Online, sabe? Que lançou pra Play 3 e tudo mais. Uhum. Que tinha o Shazam brigando com a Lanterna Verde. Eu falei, caralho, esse personagem é muito da hora. O Adão Negro, né, no caso. Esse aí é o... Esse é Deuses Entre Nós, né? Não, esse isso é aí era um DC Universo Online. Era um jogo tá. MMO. Aí no Deuses Entre Nós que eu vi o Shazam como ele é mesmo. Personagem, vi o Adão Negro. Peguei a história em quadrinho, dei uma folhada. Peguei um monte de wallpaper. E particularmente eu sou encantado, né? Porque eu gosto pra caramba de eletricidade, né? E o Shazam é o cara que tem poder de raio ali, praticamente. Pra mim... Cara, um raio em cima dele... Shazam, né? Porra, você da hora, mano. Pra mim, eu acho que é o que eu mais... É o filme da DC que eu mais espero, sabe? Ah, eu também. Primeiro que já começa com The Rock no, como ator que vai fazer o Shazam, né? The Rock é durão, mano. Ele metendo porrada lá, imagina. E o segundo, cara, é que o Shazam... Ele é uma criança num corpo de adulto. Então ele tem força de adulto, ele é um super-herói, mas que ele tem um pensamento de criança. Mano, isso é muito cabuloso, cara. Porque você pensa, uma criança no mundo dos adultos, lidando com coisas de adultos, com pensamento de criança. É, mas se você pegar uma história de origem, por exemplo, a criança não é o primeiro Shazam. O Adão Negro surgiu como o primeiro Shazam, que era um adulto, e aí depois o poder do Shazam foi transferido pra criança, depois de muito tempo, mas o Adão Negro persistiu, coexistiu, né? Ah, tem esse lado também. Mas eu particularmente tô doido pra ver o Adão Negro metendo porrada. Eu acho que os dois vão ser bem... Vai ser um dos filmes... Pra mim vai ser um dos filmes mais legais, porque... Como posso dizer... Uma das melhores HQs que tem, eu acho que é o Dias de Amanhã. Não, Dias de Amanhã. Acho que não sei se é Dias de Amanhã o nome da HQ. Que é quando a Liga da Justiça atual fica. Eles se aposentam e entra uma nova Liga da Justiça. Como se todos os heróis que entrassem na Liga da Justiça fossem tipo um Deadpool. Sabe? Ah. Eles não ligam pra morte, eles não ligam se vão. Ferir as pessoas, não ligam se vão destruir prédios, eles não vão... Não sei se vocês lembram que quando o Superman lutou contra o... Qual o nome daquele vilão Zod. Lá? Não. Apocalipse? Não. Superman no desenho. O Superman luta contra ele e fala assim... eu sempre limitei o meu poder aqui na Terra. Nossa, aquele discurso é sensacional, cara. Que ele fala Apocalipse, assim... Apocalipse, não é? Não é o Apocalipse. Darkseid. Darkseid, obrigado, anti-herói. E ele fala assim, eu sempre limitei o meu poder aqui na Terra, mas com você eu vou poder usar ele 100%. E ele vai dar um soco no Darkseid, que o Darkseid vara 5 prédios assim, cara. Tipo, fala, ele tá esperando, né? E depois quando ele chega do outro, quando o Darkseid chega do outro lado, ele acerta o Darkseid lá e o cara derruba o Darkseid ali. E ali... O cara, eu comparo o Shazam. Tipo, cara, o Shazam ele substitui o Superman e ele não tá nem aí se ele vai matar a pessoa ou não. O Superman tá sempre se controlando, enquanto o Shazam ele começa, tipo assim, ele vai destruindo tudo, sabe? Se ele, pra derrotar o vilão, ele não importa se ele vai destruir 3 ou 4 cidades. Então, tipo, é uma coisa que eu achei muito legal. Herói sem pudor, né? Vai pra cima de tudo. Né? Entendeu? É, então, tipo, o Shazam é uma incógnita muito grande. Eu achei muito legal esse... É, aí no caso eu tô bem ansioso pra ver o Adão Negro, né? Porque o Adão Negro tem várias... Acho que tem nas HQs, né? Ele enfrentando o Superman, mano. Então, tipo, mano, é um quebra-pau legal demais. O único... Adão Negro que vai enfurecido, desgramento. Com a roupa dele. E é o único que consegue bater de frente com o Superman é os dois, né? O Shazam e o Adão Negro, porque o resto, tipo, não consegue. Lógico, né? Tudo. O resto eu não incluo o Batman. Porque o Batman O Batman tem um plano pra derrotar todo mundo, né? Então o Batman é o... É, o Batman é o Batman. E... Fala aí. Referência aleatória do Shazam. Eu não sei se vocês lembram da Edna Moda do... dos Incríveis. Lembro. Na hora que fala da capa, ela mostra um personagem, e também na, nos flashbacks que tem nos filmes Incríveis, mostra um personagem que era igualzinho o Shazam, que morreu pela capa. É verdade. Não sei se vocês lembram, mas que, tem um que ela fala, Shazam, que ela fala pro. Ela fala pro senhor Incrível, nada de capa. Né? Nada de capa! Nada de capa! Nada de capa! Fulano de tal, sugado pelo. Fulano de tal sugado pelo negócio da, do avião. Fulano de tal foi pego pelo helicóptero. Fulano de tal foi morto pelo elevador. É aí na hora, cara. O que, que vai acontecer com o Shazam? A criança Shazam. E anti-herói, e a Liga da Justiça 2? Cara, a Liga da Justiça 2 é uma incógnita absurda. Já é a primeira Liga da Justiça já é uma incógnita. Então, eles estão fazendo seus heróis, né? Eles falam que o primeiro é o Brainiac e o segundo é o Darkseid. É, aí no caso o Darkseid, que é um vilão bem louco com aquela sanção ômega dele lá. Só que é Liga da Justiça 2? Aí botar a Liga da Justiça 2 é legal. Ou é Liga da Justiça parte 2? Ah, porque aí... é 2. Porque aí é diferente. É, tá tudo, né? Porque eu acho que é Liga da Justiça parte 2. É, se eles fizerem parte 2, eles vão colocar os personagens ali na geladeira e fazer a história de origem de cada um. Se isso. For fazer 2, aí dá pra dar uma continuação, brincar com os multiversos, entendeu? Você acha que a DC vai ter coragem... Ah, não. Vou falar isso mais tarde. Vai, continuando aqui na Liga da Justiça. Cara, aí é um jogo bem... É um jogo, na verdade, que deixa você bem curioso, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que você esperar da DC, né? A DC já tá se arriscando demais, metendo a Liga da Justiça de cara aí. Eu acho que é mais pressa do que estratégia, porque tem os Vingadores que já vem pro terceiro filme, né? Isso. Então, eu acho que a DC tá com mais pressa de ter uma equipe do mesmo potencial dos Vingadores, e por isso ela tá metendo os pés pelas mãos, meio que isso. Eu acho, pela quantidade, pelo tempo demorado, assim... Eu acho que, pelo tempo, pouco tempo, um tempo de 2 anos, eu acho que acaba sendo parte 2 mesmo, sabe? É, e no caso, é mais um gancho, né, pra DC acompanhar a Marvel. Porque a Marvel tem parte 1, parte 2 do Guerras Infinitas, né? E é mais uma forma dela se equiparar ali. Mas assim, a gente não sabe, né? Os heróis já estão em terceira fase, praticamente, da Marvel. Eles meterem direto uma equipe e já jogar todo mundo no Liga da Justiça 2 com o Darkseid, mano. É, não sei. Não sei o que esperar. Sempre espero o melhor, porque eu gosto do Liga da Justiça pra caramba. Mas assim, eu acho que vai ser mais maduro, né? O Liga da Justiça 2 vai ter mais maturidade no cinema. Sim. O 1 que vai ser arriscado, mas o 2 eu já não deixo de esperar coisa boa, não. Eu já acho que vai ser bem, bem equilibrado ali. Então, 2020, a gente tem Cyborg e o Ryan Reynolds em Lanterna Verde. Não, ele já tá em outro. Deadpool. Ele já tá em outro, já tá em Deadpool, já. E cara, o que esperar de Cyborg e Lanterna Verde? Eu gostaria muito, muito mesmo, de ver o John como Lanterna Verde, cara. Pra mim, ele é um Lanterna Verde, porque, cara, eu cresci... vendo Lanterna Verde negro, não branquelo. Então quando eu fui assistir o Lanterna Verde no cinema com o Ryan Reynolds, eu achei muito estranho ver um cara branco vestido uma roupa de um cara que eu passei a infância inteira vendo um cara negro vestir. O que vocês acham do Cyborg? E aí isso é um detalhe muito interessante, né? Se você parar pra pensar nos heróis negros... Quem são os heróis negros? É, aí no caso do Lanterna Verde... Negros, porque até o Cyborg é negro. Verde no quadrinho. Nossa, é branco. Mano, por que isso? Mas o Cyborg é negro, velho. Para... É, o Cyborg é mais negro. O... Mas você para pensar assim... O próprio Pantera Negra já é étnico também. Não. Sim, só que a grande questão que eu tô querendo falar pra vocês é, tipo... É, realmente falta heróis agora que tá, vai ser introduzido Foi... Tipo assim, a gente já tinha o Falcão e o... E o... James Rhodes. O War Machine no... No negócio. No, nos Vingadores lá. Mas, no, na DC, a gente não tem um herói tipo negro que a gente possa falar, a não ser o Cyborg. Foi o primeiro. Cyborg. A não ser o Cyborg. Então, eu gostaria muito de ver realmente o John como Lanterna Verde. Sabe? Porque ele já... Já ir meio que, sabe, ligar um pouquinho ele com a Chayera já seria algo mais, mais legal, sabe? Tipo, você ter um... Porque a Chayera já é de outro, já é do espaço, ele também podia conhecer ela no meio, sabe? Já liga a Chayera junto com ele, sabe? No mesmo filme. Eu acho que já seria legal, entendeu? Você já lembra mas... um pouquinho da sua infância... Mas se for para pensar, será que o John vem depois do, do Lanterna Verde Branquelo? Porque no desenho, lembra aquele desenho que acabamos de comentar aí sobre o Darkseid lá que ele aparece? Até que tá com o Batman e o Lanterna Verde junto, e o uhum. Lanterna Verde é um Branquelo? Não, essa parte do Darkseid já é o John já. Não é, é mano. É, não, essa Darkseid não é no Liga da Justiça. Tanto que o Darkseid começa lá com o Superman num sonho em Krypton, né? Isso, e já é, e essa parte da Liga da Justiça é o John que é o Lanterna. Bom, quanto ao Lanterna Verde, depende muito do vilão também. Se eles quiserem colocar o Sinestro, que é o Lanterna Amarelo, um dos vilões mais legais que eu já vi, aí tem que ser o Hal Jordan, porque no First Flight é o Hal Jordan que enfrenta ele, né? Ah, Sinestro. Mas não tem necessidade, né? Porque o Homem-Formiga da Marvel, o primeiro Homem-Formiga... O Jaqueta Amarela, ele era o vilão do cara lá do primeiro do Homem-Formiga, que eu acabei... Aí, no caso, é verdade, esqueci o nome sentido. Dele. Hank Pym. Hank Pym, isso. E aí ele mudou um pouco o vilão, mas não tem necessidade disso. Então, tipo, eu acho... É, aí foi uma mudança bem-vinda de roteiro, né? Uma adaptação de formato. Uma tem coisa que você DC querer... tem bolas pra isso. Uma coisa é você querer colocar um super-herói, sabe? Tipo, colocar o Hal Jordan negro. Aí eu já não concordo, entendeu? Você colocar um John ali, sabe? Um John que já é alguém que a galera gosta, que o pessoal cresceu assistindo, que o pessoal que vai assistir filme no cinema cresceu assistindo... Essa é a Liga da Justiça. No, só criou uma identidade, no Cartoon né? Network, criou uma identidade, cara, eu acho que pode dar certo. E Cyborg, será que o pessoal teria a ousadia de incluir Jovem Titãs nesse filme? Pelo menos, eu não sei. Então, eu ia falar isso, né? Pelo menos fugir ali, os Jovens Titãs. Pelo menos pode Liga da Justiça, talvez. É, porque já é depois de Liga da Justiça... Já depois de Liga da Justiça 2, né? Então eu acho que já pode... Eu acho que já pode já tentar ligar ali, sabe? As Jovens Titãs. Você teria uma Ravena, já teria um Robin, você teria vários já, alguns Estelar. É, particularmente seria bem-vindo pra caramba, porque eu gostava muito de Jovens Titãs. É, eu, Jovens Titãs é um eu desenho... Eu pagaria pra ver, mano. Um dos desenhos bem legais que passava no Bondinho e Companhia. E eu acho que realmente foi bem interessante. E vem a pergunta final pra vocês. Você acha que durante esses filmes de 2016 até 2020, a DC vai ter coragem de matar algum deles? Difícil, hein? Mataria o Superman, talvez, numa morte do Superman. Liga da Justiça 2. Mete o Apocalipse lá e já era. Mas por que? Qual que seria a graça de matar o Superman? Que sim. Superman? É, seria recomeçar, né? Se matar o Superman Liga da Justiça 2 usando o Apocalipse, é um ponto de fundo pra você começar o Jovem Titãs, né? Já linka já com o último agradável. Não, mas o Superman, ele morre e já começa Batman do futuro. Não começa Batman, Jovem Titãs. Começa Batman do futuro, porque quando o Batman do futuro... Que é legal. Você coloca, por exemplo, um Batman desgastado, um Batman morto, né? Que já tá velho. O Superman morre. Aí você tem o Robin, que é o legado do Batman, faz os Jovens Titãs. Depois dos Jovens Titãs, você entra com Batman Beyond e por aí vai, entendeu? Mas, pode ser também uma olhando, boa. É, olhando o Batman técnica, morre, só o Robin. Olhando a técnica de criação de história, até 2020, acho pouco provável que a Marvel faça isso. Eu acredito que, se ela o fizer, vai ser para reviver como aconteceu com a Jean, nos casos do X-Men. Quer dizer, se algum personagem morreu, vai ser completamente desconsiderado e vai voltar à vida, uma coisa assim. Não que ele não vai deixar de existir. Agora, para depois de 2020, acho muito provável que ela mate personagens para que ela crie novos. É. Mas eu acho que, tipo... Mas o ponto é até 2020, né? O ponto é até 2020. Mas essa ideia do Cassiano eu também achei... Do anti-herói, eu achei interessante. De você matar o Superman em 2020... E, na verdade, tipo, você matar... Não é o Apocalipse, né? Mas sim o vilão mais cabuloso deles é o Darkseid. Você pega a Sansão Ômega lá, mata o Batman, mata o Superman... Você já tem o Robin... Eu acho que não, o Batman... Pra fazer o Jovem Titãs, né? Eu acho que o Batman não. Porque o Superman, ele não é seria um bom tutor. Mas o Batman, mesmo ele sendo daquele jeito... Lá ele já é um bom tutor, pelo menos aquilo que a gente foi apresentado até hoje do Batman, ele seria um bom tutor, então o Batman ele não teria como morrer. Não, mas isso que eu ia dizer, porque assim, no Jovem Titãs, pelo menos no desenho, né? No Jovem Titãs do desenho, o Batman, ninguém nem menciona o cara, só tem lá o Slade. Não menciona ninguém, né? E a gente nem sabe se é aquele... Na verdade, aquele Robin, ele é o Robin... Eu acho que é um terceiro Robin que... Não, é o primeiro Robin, porque aquele Robin ele vira o Asa Noturno. Você vê um episódio que ele vira, ele vai pro futuro e ele se vê como Asa Noturna. O segundo Robin, o Coringa mata. E o terceiro Robin, que é uma menina que assume o manto. Entendeu? Como Robin. Então, No caso do Jovem Titãs viria antes, né? Do Batman. Então, é aí que a gente tem que ver se realmente vai vir ou não no Cyborg. Seria uma boa mesmo, Jovem Titãs. No Cyborg. Mas aí como você levantou a possibilidade do John, no Lanterna Verde, você põe um Robin lá e que é outro Robin em outro contexto, entendeu? Isso. Muitos estão falando até que o Robin que vai ter. Parece que vai ter um Robin também em Batman vs Superman. Que já vai ser uma menina. Entendeu? Que já vai ser uma menina. Então são coisas que são dilemas que a gente vai vendo por aí. Então, a DC já vem há um tempo produzindo séries, né? A Marvel ainda é um bebê nisso, a DC já tá veterana. E por que diachos a DC não compartilha o universo das séries com os filmes, como a Marvel tá fazendo? A Marvel, por exemplo, pega os eventos que acontecem nos filmes, impacta no mundo do Demolidor e tal. E a DC já não tem essa mesma ligação. E eu acho isso muito... Não sei, às vezes eu acho que você pode criar mesmo alguns conceitos que estão na série e trazer para os filmes sem que as pessoas sejam dependentes da série para assistir o filme. Entendeu? Eu acho que dá para fazer isso. Você tem conceitos de que você vê a série lá, você vê... Supamos, que eu vou dar um exemplo, a gente tá dando... Você que é desse net, me desculpe, mas a gente tá dando muito exemplo da Marvel, porque a Marvel tá no mercado há mais de 8 anos sobre filmes. Então a DC tá começando agora e eu acho que não tem por que não dar exemplo da Marvel sobre isso. Mas a gente pode falar sobre Agent of S.H.I.E.L.D., que é uma série que ela introduz muitos conceitos... E você não precisa estar assistindo Agent of S.H.I.E.L.D. para saber o que vai acontecer nos filmes da Marvel. Então o Agent of S.H.I.E.L.D. ele introduz a Era de Ultron, ele introduz Soldado Invernal, ele introduz Thor, o Mundo Sombrio, Ele introduz vários filmes, mas você não, mesmo se você não assistir a série, você acaba conseguindo assistir o filme. Só que eu não entendi por que, que a DC ela escolheu, como a gente já diz antes, não sei se o Cantomo e o Caos pode concordar, mas a gente falou sobre o próprio mesmo Barry Allen ser o mesmo Barry Allen, que eles podiam usar o Wally West, eles podiam usar outros heróis que interpretaram o Flash, criar um novo início pro Flash, criar um herói totalmente diferente da série, mas eles preferiram usar o mesmo. O que eu acho é que aí foi uma questão de oportunidade, né? Um pouco de pressa demais também. A DC, por exemplo, se viu meio fracassada no cinema, resolveu investir em série. E as séries fizeram sucesso, óbvio. Arrow, Flash. O problema é que, assim, eles apostaram em nomes grandes para um formato que meio que eles podem ter se arrependido de ter usado. Se, por exemplo, é muito mais legal você usar um Flash num cinema e depois fazer uma série dele, igual isso, a Marvel fez. Isso que eu penso também. Ela começou com um formato e se arrependeu desse formato, por isso que ela tá tentando migrar. Você tem vários, tipo, eu sempre quis assistir uma série que nem Gotham. Gotham é uma série que conta... Gotham é uma das poucas séries que, tipo assim, não, eu não quero que o pessoal introduza Gotham nos filmes. Porque Gotham conta o início de cada vilão do Batman. Eu acho isso sensacional, sabe? A maneira de como Gotham é contada e tudo mais. E, tipo assim, uma série como a Marvel tem feito, ela pega personagens que nunca, mas nunca... Eu não vou dizer nunca, eu volto atrás, well... Porque o Homem-Formiga foi um exemplo bem claro de que pode realmente rolar filme de tudo. A Marvel pode fazer filme de tudo. Mas eu não vejo Jessica Jones no cinema. Demolidor já conseguiu ver. Meu Deus do céu. Não tem como você ter Jessica Jones no cinema. Não tem. Sabe? É algo muito forte. O Killgrave, ele é um dos melhores vilões. Mas você não tem como fazer um Killgrave com uma criança de 13 anos assistir. Porque a Você pode tem. Fazer... Você pode pegar o gancho do Deadpool, né? O Deadpool pegou um negócio mais sombrio lá. Tem violência, tem nudez frontal. Mas ia ser um fracasso total, cara. Ia ser um fracasso total. Porque o Deadpool, ele é uma coisa mais comédia. Jessica Jones é drama, drama o tempo todo. Então se você leva isso do universo de série que encaixa perfeitamente, dá um time perfeito pra você ter um tempo pra desenvolver uma drama... Você jogar isso corrido na tela do cinema não ia ficar legal, entendeu? Então, Arrow é uma boa pra você fazer uma série, porque é um personagem totalmente, sabe, tipo... É que tem uma história, né, mano? Isso. Tipo, ele demanda. Tem uma trajetória, ele demanda, né? Ele tem uma trajetória. Aí você pega o mesmo Arrow da série e enfia lá na Liga da Justiça. Perfeito! Você não precisa saber do passado do Arrow, já tá lá na série. Você entende? Sabe, é a mesma coisa, ele não é um herói principal, até no desenho da Liga da Justiça, ele só aparece na segunda temporada, que é a Liga da Justiça Sem Limites, porque a primeira Liga da Justiça ele não aparece, o arqueiro verde, ele não aparece, então tipo, ele só vai aparecer na segunda temporada, que é a quantidade de heróis aumenta no desenho. E você vê que ele não é um herói principal. Ele é um herói que, tipo, ele é um dos pilares da Liga da Justiça. Mas ele não é um pilar, tipo, principal. Então eu acho que, a minha opinião, eu posso já concluindo, é que a DC, eu acho que ela erra a mão nisso aí. De ela não colocar os filmes, algumas séries vinculadas ao mesmo universo. Seria muito legal ver o mesmo Oliver... Na série, ver ele lá no filme. Ver o mesmo Barry Allen na série e ver o mesmo Barry Allen no filme. E o que você... Mas você tá falando do mesmo personagem ou do mesmo ator? Então, o mesmo ator, o mesmo personagem, eu acho que seria legal. Ah, então, tipo assim, então você tá falando que... No mesmo universo, que você fala, tipo assim, é o mesmo segmento, né? Isso, mesmo segmento. E o fato de você ter isso no mesmo universo já faz com que você já consiga ter mais procedimento no decorrer da história. E, Cantomo, o que você acha disso tudo. Nossa, velho. Eu não consigo fazer uma opinião sobre isso. Acho excelente. É excelente. Não assisti. Não assisti, não consigo ter uma opinião sobre isso. Ai, parece, velho, que ele tá zoando, mas tá falando de verdade. Eu tô falando de verdade. Ele não parece a Glória Maria, gente. Ele é. Ele tá sendo inspirado pela Glória Maria. É Glória Maria, não, é Glória Pires, né? É Glória Pires, é Glória Maria, a caverona do Fantástico. Pra encerrar, gente, o nosso queridíssimo Canton teve que sair. Amanhã ele vai ter que acordar muito cedo. E ele mandou um abraço pra vocês e a gente segue o barco aqui. Encerrando o nosso podcast, a gente vai falar sobre uma velha frase que às vezes a gente meio que filosofa nela. E a gente vai usar ela nesse argumento dizendo, perguntando mais do que dizendo. Quem ri por último, ri melhor? Por que dessa pergunta? Porque a DC demorou 8 anos para lançar um filme de super-heróis. Será que a DC ela tá usando a mesma... Como a gente disse no podcast passado, falando sobre as teias da Marvel. Será que a DC ela tá usando a mesma estratégia que a Marvel usou com a Fox, com a Sony... E com a Universal. Será que a DC usou a mesma fórmula com a Marvel de apenas observar e só agora ela dá as... Sabe aquele cara do poker que só fica olhando os outros jogarem e depois ele mostra todas as cartas na mesa assim, buff, e ganha? Será que a DC tá sendo mais ou menos assim? O que você acha, Caos? Eu acho que é bastante uma estratégia da DC Comics. Pra elas poder superar a Marvel, né, cara? Que ela até agora só investiu em séries, porque eu peguei a estratégia dela assim. Enquanto não sai um filme da Marvel, ela investe em série. Porque isso vai entreter o público dela, né, mano? O público de heróis. Enquanto não lança os filmes da Marvel, o pessoal curte bastante as séries. Mas a partir do momento que ela começar a lançar os filmes, eu acho que vai explodir bastante no mercado aí, cara. Isso que você, a gente meio que dificulta também, é que dificulta, e que a Marvel, ela meio que pode estar já jogou, sabe quando o time tá ganhando, não sei se você acompanha o futebol, mas, ou basquete, quando o time tá ganhando, o time já começa a administrar o resultado, e a Marvel, ela botou um ritmo de filme, que você vê o filme, mesmo que o filme seja mais pipoca ou algo mais dramático, sempre vai ter aquele ritmo colorido, sabe? Mesmo que, aquele negócio que a gente discutiu no podcast passado, a gente fala agora. Será que o pessoal que assiste os filmes da DC no cinema e gosta dos filmes da DC no cinema... Será que o pessoal que gosta dos filmes da Marvel, aquele filme colorido, aqueles filmes realmente alegres, que te fazem rir, te fazem chorar, mas te fazem mais rir do que chorar, vão curtir esses filmes meio dark que a Warner está fazendo junto com a DC? Podemos ver, dizemos assim, um filme meio cinza, igual Homem de Aço foi? O que você acha, anti-herói? Ah, cara, o mais cinza, assim, você quer dizer? Ou filtro e tal... Isso, mais escuro, sabe? Não tem tanta... Você não tem diferença entre o dia e a noite. Sempre tá meio escuro, meio cinza. Tá meio diferente, sabe? Diferente da Marvel, que os filmes dela são coloridos. São filmes mais alegres. E os filmes da DC são realmente mais, tipo... Desde os filmes do Christopher Nolan, do Batman. Ele pegou mais um lado dark, né? É uma questão mais estética. Eu acho que isso dá pra você trabalhar uma atmosfera num filme e influenciando o público que você quer atingir. Você pega o Batman, aquele ultra-realismo dele, é um público mais maduro que assisti. As crianças, eu mesmo, quando fui assistir Cavaleiro das Trevas, tinha 15 anos, não entendi nada do filme, bulhufas. Hoje, pra mim, já é um dos melhores que eu vi. É, um bom filme, né? Quando você é novo, você não entende muita coisa, não. Eu dormi, cara, quando eu era novo. Dormi no filme. Depois eu assisti com a minha mãe e falei, cara, esse filme é muito bom, mano. Muito bom, entendeu? Cara. Eu peguei pra assistir quando eu era mais velho. Então, pra mim, tipo, é um dos filmes muito bons da... Bom, cara, é um dos melhores, mano. O Dark Knight Rises também. É engraçado que hoje a gente acha os filmes antigos do Batman ruim pra caramba, mas quando a gente era adulto, quando a gente era criança, a gente achava os filmes bons. Que bug. Que bug. Mas é isso mesmo, cara. A questão estética, ela é um elemento da comunicação muito rico, né? Você usar uma coisa mais sombria, por exemplo. Pega o Vingadores 2. Ele foi um pouco... Uma estética mais sombria, menos saturada, né? Menos colorida. E, só que o tom do mais ou menos, mais ou menos. Os trailers foram assim. O filme já não foi tanto assim, não. Não, o filme, a estética do filme é um pouco menos saturada que a do primeiro Vingadores. É, isso é verdade, entendeu? E não combinou muito com... Eu acho que não encaixou muito com o tom do filme, que é um tom um pouco mais descontraído. Mas só que, o filme, o Vingadores 2, ele sofre uma porrada de coisas que a gente vai discutir futuramente. Aí é pra frente. Visão do Joss Whedon é mais pra frente. Isso. Mas falando da DC, cara, eu acho que a DC, ela se firmou uma identidade, né? Ela já tem uma franquia do Batman, tem um Superman, um Homem de Aço, já com uma identidade. Ela fugir disso pode afugentar quem já tá acostumado com DC no cinema, com o público, né? Eu acho que realmente eu tô muito encantado pelos filmes do Christopher Nolan ultimamente. Você pega Interstellar, você pega Origem, você pega a trilogia do Batman. E são filmes realmente que o Christopher Nolan... Ele não usa cores nos filmes dele, sabe? Tipo, o máximo que ele usa é uma cor, tipo, azul. Ele não usa amarelo, não usa um vermelho, sabe? Ele só usa cores neutras mesmo, assim, sabe? E isso, a Warner olhou isso e ela viu, tipo, caraca, dá pra ser algo bem legal, sabe? E Man of Steel, eu espero, realmente espero, porque agora a gente pode falar que Man of Steel pra mim foi um pouco decepcionante. Por que que foi um pouco decepcionante? Porque demorou muito, mas muito pra ter ação. O filme de super-herói, você vai pra um cinema pra você ver porrada. É por isso que você pagou o ingresso. Pra você ver porrada. Você vai ver pra ter porrada mesmo. Eu gostei pra caramba no caso de ter porrada. E ele demora uma hora e meia pra ter porrada. Praticamente, que é a primeira, que é a única luta dele contra o Zod, que é no final, quase no final, que ele encontra o Zod pela primeira, tipo, ele não quer brigar com o Zod, e no final o Zod começa a fazer o caramba 4 lá, e aí ele tenta destruir a cidade, e aí nisso que eu peguei, sabe, tipo, eu peguei um pouco mal, então eu vejo que se seguir os mesmos passos, que eu acho quase impossível, porque, pô, um diretor deve ler críticas, e todo mundo criticou isso no filme. Se ele seguir os mesmos passos, os filmes da DC vão flopar. Mas eu creio que não vai acontecer isso. Eu acho que, pela quantidade de ingressos que a galera já comprou lá fora, a pré-venda de ingressos começou dia 1º de março, já bateu Vingadores 2... No primeiro dia de venda já bateu Vingadores 2. E então eu acho que não tem mais. Agora é só esperar aí quinta-feira pro nosso Batman vs Superman. E a gente dá um pontapé de uma vez para o universo da DC. Bom, pessoal, isso é tudo. A gente vai lançar nosso um novo jeito de vocês se comunicarem com a gente. Nós estamos no nosso episódio 5. Quem diria a gente chegaria no episódio 5, né, anti-herói? Já estamos aqui já hoje, já. Tá pra sentir, ó. Tá fluindo. Tá fluindo. Estamos seguindo aí. As edições, se você pegar pra ouvir o primeiro episódio e ouvir esse episódio 5, já tá muito melhor. Do primeiro pro segundo já deu um pulo absurdo e só tende a melhorar. E tudo isso pra vocês. E pra a gente ter uma comunicação direta com vocês, nós colocamos dois canais pra vocês e nós vamos chamar de Jogo da Velha. Por que Jogo da Velha? Todas as pessoas, ninguém fala hashtag. Só os twitteiros falam hashtag. Então todo mundo pensa, todo mundo fala desse bendito sinal como Jogo da Velha. Então você vai colocar o Jogo da Velha e vai usar a hashtag GBR Batman vs Superman. Uma hashtag um pouco difícil, tal, mas você põe a hashtag tanto no Twitter, no Instagram ou no Facebook. A gente vai atrás da hashtag, a gente vai ler o seu comentário no próximo podcast e a gente vai comentar sobre o seu comentário. Então, junte-se aos nerds. Junte-se a nós. Isso. Também temos uma novidade. Se você tem iPhone, sim, um pequeno passo para a humanidade, mas um gigantesco passo para o Geek Brasil. Se você tem iPhone, nós temos um feed para você adicionar, que é o feed do nosso podcast. Vai estar aí embaixo o link. Só adicionar o feed no seu iPhone, que você vai poder baixar todos os podcasts do Geek do GBR Cast. Então é isso, pessoal. Que vocês possam ter gostado do Batman vs Superman. Dia 24 estreia o filme. Assistam, é essa semana. E depois vocês comentem com a gente. Se despeça do pessoal aí, anti-herói. É isso aí, galera. Obrigado por mais um programa aí. Obrigado por estarem com a gente. Vamos junto aí, seguir a nossa hashtag. Assistem o filme. Comentem, compartilhem. E para mais programas da horas aí, fiquem ligados. Que a gente tá só começando. É isso, pessoal. Lembre-se, o GBR Cast é mais louco que o Batman. Até a próxima, pessoal. Solidão, solidão. Estou só, você nem tem noção. Solidão, o que eu faço com meu coração? Era uma vez, lembra que eu era seu, não sou mais, e como eu queria ser do seu. Vai manter sua parte do trato? Trato é trato. Ele já pode parar, mas nem pensar.